Um garoto nasceu com uma doença que não tinha cura. Ele estava com 17 anos e poderia morrer a qualquer momento. Sempre viveu na casa de seus pais sob o cuidado constante de sua mãe. Um dia decidiu sair sozinho e, com a permissão da mãe, caminhou pela sua quadra, olhando as vitrines e as pessoas que passavam. Ao passar por uma loja de discos, notou a presença de uma garota mais ou menos da sua idade, que parecia ser feita de ternura e beleza. Foi amor à primeira vista. Abriu a porta e entrou sem olhar para mais nada que não a sua amada. Aproximando-se timidamente, chegou ao balcão onde ela estava. Quando viu, ela deu-lhe um sorriso e perguntou se podia ajudá-lo em alguma coisa. Era o sorriso mais lindo que ele já havia visto, e a emoção foi tão forte que ele mal conseguiu dizer que queria comprar um CD. Pegou o primeiro que encontrou, sem nem olhar de quem era, e disse: "Esse aqui. Quer que embrulhe para presente?" Perguntou a garota, sorrindo ainda mais, e ele só mexeu com a cabeça para dizer que sim. Ela saiu do balcão e voltou pouco depois com o CD muito bem embalado. Ele pegou o pacote e saiu louco de vontade de ficar por ali, admirando aquela figura divina. Daquele dia em diante, todas as tardes voltava à loja de discos e comprava um CD qualquer. Todas as vezes a garota deixava o balcão e voltava com um embrulho cada vez mais bem feito, que ele guardava em seu quarto sem nem abrir. Ele estava apaixonado, mas tinha medo da reação dela, e assim, por mais que ela sempre o recebesse com um sorriso doce, não tinha coragem para convidá-la para tomar um sorvete. Comentou sobre isso com sua mãe e ela incentivou muito a chamá-la para tomar um sorvete. Um dia, ele se encheu de coragem e foi para a loja. Como todos os dias, comprou outro CD e ela foi embrulhá-lo rapidamente. Quando ela não estava vendo, escondeu um papel com seu nome e telefone no balcão e saiu da loja correndo. No dia seguinte, o telefone tocou e a mãe do jovem atendeu. Era a garota perguntando por ele. A mãe, desconsolada, nem perguntou quem era. Começou a chorar e disse: "Então você não sabe. Era meu filho. Ele faleceu essa manhã." Mais tarde, a mãe entrou no quarto do filho para olhar suas roupas e ficou muito surpresa com a quantidade de CDs, todos embrulhados. Ficou curiosa e decidiu abrir um deles. Ao fazê-lo, viu cair um pequeno pedaço de papel onde estava escrito: "Você é muito simpático. Não quer me convidar para tomar um sorvete? Eu adoraria." Emocionada, a mãe abriu outro CD e dele também caiu um papel que dizia o mesmo. E assim, todos quantos ela abriu traziam uma mensagem de carinho, na esperança de conhecer aquele rapaz. Assim é a vida. Não espere demais para dizer a alguém especial aquilo que você sente. Diga-o já. Amanhã pode ser muito tarde. Essa mensagem foi preparada para você, com o objetivo de levar cada ouvinte a uma vida melhor através de simples atitudes.